um corpo ensanguentado no chão, um cidadão comum, vitimado pela fome e pelo desespero. Ao seu lado, ajoelhado e inconformado, está seu filho, uma criança que no leito de morte do pai jura suprema vingança. Com o passar dos anos, a criança vai crescendo, aos poucos aprendendo tudo o que lhe será útil: tráfico, estelionato, assaltos e homicídios. Mais tarde, a criança se torna um homem, para a sociedade um homem completo, uma extensa ficha criminal, procurado vivo ou morto, manchetes em jornais, destaques na TV. Mas na memória, a fúria pela vida sofrida, o coração amargurado, inundado de ódio e rancor. Sentimento que consequentemente o leva a matar. Sentimento que o faz criar muitos inimigos. Em uma noite fria e chuvosa, o homem para pensar na vida e refletir sobre seu passado. E vê que tudo foi em vão. Nada que fizer vai trazer seu pai de volta. Sabe que o destino quis assim. Sabe que Deus Todo-Poderoso quis assim. Conformado com a triste realidade, lágrimas começam a se destacar no rosto sofrido, abatido e tomado por incontáveis cicatrizes. Um estranho sentimento começa a tomar seu corpo. Não é sentimento de dor, não é sentimento de ódio, não é sentimento de bala ou faca atravessando a carne humana. É o sentimento do arrependimento, sentimento que faz o mesmo homem frio e piedoso voltar a ser a inocente criança. As lágrimas secam, foram como uma bonança que depois de uma aterrorizante tempestade vem a confortável calmaria. O homem agora vê o verdadeiro sentido da vida. Mas infelizmente agora é tarde, pois aqueles que um dia derramaram uma lágrima pelo ato da sua fúria foram os mesmos que através de fuzis, pistolas, destruíram não só sua massa cefálica, destruíram não só sua carne, mas destruíram também a esperança, o sonho de uma vida melhor, longe da vida do crime. E a pergunta que fica no ar: será que esse homem transformado num homicida pelo sistema terá como prêmio uma chance ao lado do trono do Todo-Poderoso? Ou será que o seu destino é apodrecer na escuridão do fogo eterno do inferno? Infelizmente, ele não foi o primeiro. Infelizmente, ele não será o último. Infelizmente, essas são as consequências das sequelas das lágrimas de sangue.